sempre se lutar. Ao inimigo a combater, o evangelho anunciar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é nos leva ao céu.